muito além, além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro, de muros de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também pra subir para esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar. De muros e jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar. Trono de Deus, eu vou ficar e viver pra sempre.